Salvador, é o Trip 5489, boa tarde. 5489 da Trip, boa tarde. Sob contato radar Sobral 200 da Presente, direto Árvore. Direto Árvore da Presente, subindo ao 200, Trip 5489. Salvador, TAM 3561, informação Quebec, solicite nível 380 para Brasília. Me chamou o solo? TAM 3561, informação Quebec, nível 380 para Brasília. Brasília 380 está autorizado, via Pesulo 17, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, aciona 5517, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 380, Upper Zulu 17, decola da pista 10 com curva à direita na Arbor, após Arbor, voa Elefa, transponder. 5517, controle Salvador 120, decimal 8, TAM 3561. TAM 3561, chame pronto, pushback. Informará 3561. Então, que é autorizado, decida inicialmente ao 120. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1924. Gol 1924, boa tarde, acione identificação, correção, está sob contato radar na decolagem, Sobral 350, mantenha o rumo de decolagem até 15 milhas de Salvador, após vai direto Jama. Gente, mantenha o rumo de decolagem até 15 milhas de Salvador, após direto Jama. Aracaju, confirma o nível solicitado, decola de qual pista, 910 ou 917? Vamos fechar a fonia aí. Romeu Zulu Whisky, Aracaju, 055, corrente disponível, decola da 17, curva esquerda, ingressando no corredor forte, mantendo restrito 1000 pés até a liberação do controle, aciona o transponder 5451, controle 120, decimal 8, 218, 95, estou corrigindo, vai alterar o transponder, altera o transponder para 0273 no transponder, Romeu Zulu Whisky. Era no 444? Encontra o Romeu Zulu Whisky. Gente, chama a torre 3895, acionamento táxi decolagem, altímetro 1019, bom voo, Romeu Zulu Whisky. bom dia, boa tarde, né? 61142 Quebec, quando possível cópia para Recife 300. Eu 350 copia, o Sinal 142? Melhor ainda. 40, Sinal 142, Recife 350 autorizado, via para o IC 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, acima transponder 5541 e controle 120 decimal 8. Autorizado, em da pista 10 com curva à esquerda. Bucaracaju é saída, aerovia uniforme 5541 no transponder, controle saída 20.2 no chané 6142. 15, chame pronto, Quebec, 142. Na ponta 6142. Sobre o chané 6142. 4 está livre, 315, chame táxi. Autorizado, vai reclamar táxi. Uno quatro controle. Dansk Whisky. Levado. Gol no 333, sob contato radar, sobe ao 360 da presente direto Leda. Estou no 333. Cairu. Cairu, mil pés, autorizado a nossa direita, por Eduaché, 0161, transponder, 11895, é a torre, controle 120, decimal 8, estouro, mais crack. No 4, controle. Escrito nível de voo, 130. 4, 130. Força aérea no 414, controle. Força aérea no 414, 130. Gol no 924, controle. Sim, gol no 924. Setor radar para espaçamento, curva direita, proa 085, limite serão 2 minutos nessa proa. Sente 085, limite é 2 minutos nessa proa. Diante do tráfego, tem o mesmo ordinário com o 924. O 333 vai tentar a curva esquerda para desviar as informações. Nível no 333. Galeão, nível 360, copia. Copia. 3613, Galeão, 3620 está autorizado, via Pesolo 10, a 10, MAP, Eco Serra, Mike Alfa Paz, MAP, após conforme rota do plano, é colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5544, controle 120, decimal 8. Para o Galeão, nível 360, decolando a pista 1-0 pela curva direita da El Leda Bridge, via Pesolo 1-0 até Smap, depois conforme rota do plano, transponda 5544, o controle 28, o chalé 6213. Vai para o 62, chalé pronto, chalé 6213. Tarde, oceano idente. 9-0, na chegada à Mária. Mari 090, deixa eu voar lá, 392. Controle 35489. 5489, você siga. Voa direto de fora da conquista. Guarde coordenação 5489. Tem condição. Mantenha a princípio a proa de alerta. Aérea 1414, sobe sem restrição 150. Aérea 1414, vem para 150. Voltando a proa de Leda no 333. Gente, trip 5489, controle. Presente foi autorizado, direto conquista. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu Whisky Bravo Whisky. Whisky Bravo Whisky, boa tarde, sob contato radar na decolagem, sobe ao 400, voa direto e leva. 400 direto? Lefa. Tiro direto e leva, 400. Voo 1924, chama Recife no 2685, alternando no 2545. 3.5, 3.5, 4.5, 1.9, 7.4, boa. Saíram no 444, desce para 3.000, pés ajustado, 1.019. Saíram no 444, para 3.000, ajustado, 1.019. Pan 3192, da presente direto Duna, desça para o 080. Oxané 6315, tem um POV de 147, autonomia 357, alterna ao Galeão. Copiado, Oxané 6315 via Índia e Alfa, até o ponto saia da 1.0, quando está na torre, na frequência 1.895, o 6315. Via Índia, ponto saia da torre 71895, Oxané 6315. Gente, via corredores a porta através de Paripe. Saíram no 414, da presente chame Recife no 2685, alternando no 2545. Para 414, da presente chama Recife, 2685, chame Recife no 2585. Da presente chama Recife 126 1251, correção 1251, alternando no 3325. 251 3325, obrigado. Você era no 444? O radar para o sequenciamento vai manter a presente para o limite, será o localizador. Tá. 3192, desce agora para o 060. 3.1.3. 5489, da presente chama Recife 1288, alternando no 260. 288-1260, uma boa tarde. Boa. Primeira nave? Rafael, Zulu, Whisky. Quando? Tomo Romeu, Zulu, Whisky. O senhor segue decolagem no 055? Afirmativo, chefe. Qual filme transponder acionado? 0273. Gente, está pelo corredor forte 1, meu peso ajustado, 1019. Autoriza a subida da Prozato para 055. Negativo, vai manter o no meu pé até o cruzamento do eixo da 10, até se afastar 10 milhas Salvador, o Romeu Luiz. Até 10 milhas, então, o Luiz. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, de coluna, se escuta. Vitor Mike Quebec, o no meu pé, corredor Axé, porta farol da barra. Meu pé Axé, porta farol da barra, Vitor Mike Quebec. Confirme, controle. Pro 045, 3192. Ok, 3192, após desvio, Dona. Desvio, Dona, 3192. Whisky Bravo, Whisky Recife, 1288. Bravo, Whisky, Salvador. Adiante, na escuta. Chame Recife, 1288. 288, boa tarde, obrigado. 392. 392, desça para 2000 pés, 1019, livre LS. 2000 pés, 1019, autorizado LS, 1019. Autorizado, 2561, no chame back. Autorizado, com back, chame back. Lagos, o Zulu ou Direct Terra? Zulu, Direct Terra, reporte rotatório. Volta lá. Bruno, Xenero 6315, boa tarde, decolou, vai cruzando 1500 pés, não se escuta. 15, suba ao 360, saída da El, vigilante. Subindo ao 360, pode dar presente, vá direto à posição da El, ou Xenero 6315? Negativo, pode voar Leda. Voando direto Leda, ou Xenero 6315, grato. Comprando, Romeu Zulu, autorizado, está autorizado a subida, dá presente para o 6315? Autorizado, Romeu Zulu. Grato. Gol 600, chame Recife, 2685. 2085, gol 9600. Solo Salvador, boa tarde, o Xané 6213-06, pushback acionamento. 6213, aguarde no 06. Aguardando. Serão no 444, reação, navegação pro Edduna. Zulu Juliette Terra, chame torre no 1895. 1895, vai transferir, muito grato, Zulu Juliette Terra. Tem a previsão para o 6213-06? Por mais um minuto, o 6213 está aguardando apenas a passagem retaguarda do E2 da tanque e já vai iniciar o tanque. Yeah. Bonifácio, Índia e Alfa, deu ponto para ela 10 quando chama a torre na frequência 1895, bom voo, tá 3561. Oceaner 6213, após a passagem do retorno da TAM, retaguarda tem livre posicionamento no 06, chame para o táxi. Pode estender posicionamento para o táxi na 213, tá? Confirma o controle? Ok, Índia 9 Mira Alfa, 1500 pés, via Corredor Veracruz, Interlagos, reporte na rotatória. Índia 9 Mira Alfa, vamos fazer melhor, pode voar direto à rotatória. Autorizado direto à rotatória, Índia 9 Mira Alfa. Salvador Oceaner 6142 no 05 pushback, acionamento. 614205, aguarde. Aguarda. No 444, passando o zona estabilizada, visual com a pista. Sério no 444, cuja LS visual com a pista. Torre Salvador, 9895. Torre 9895. Barulho. Via Pátio, Engen Alfa, até o ponto espera, quando então chama a torre na frequência 1989562113. Visitar Pátio, Engen Alfa, no ponto espera, torre 1995, confirmado? 1895. 1895, agora. Aeronave da companhia, retaguarda. Tem livre pushback no 5, só emparedado. Após a passagem da aeronave da companhia na retaguarda, está livre pushback chamada ataque, né? 1-14. Paulo, tá 3192. 3192, irá taxiar via Alfa após seguir ao Follow Me e reporte para o ingresso no pátio principal. Via Alfa, segue o Follow Me e reportará para o ingresso no pátio principal da 3192. Meia 315, chame Recife, 1251, na Terra 13325. 251-3325, Oceané 6315, boa. 648 da Gol, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Tenente Romeu Zulu. Salvador, é o 3561 no Datã, boa tarde. 3561, sudou 380, saída Arbor, vigilância. Arbor, vigilância. 3561 no Datã. Na posição, aguardando para ingresso, parte principal, com 3192. Afirmativa, após a Avianca, irá prosseguir via parte principal até o 04. Após o Avianca, prossegue via parte principal, em via 04, está 3192. Parte 065, Campinas, aguarde cópia, prepare a da Ela e da Brise. Torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, linha lateral. Voo no 648, desça para 2.000 pés, pro Ediduna 1019. Ediduna 2019, 648. Alfa até o ponto espera, condução a torre 1-1-8-9-5, bom voo 6-1-1-4-2. Senhor, repete, seria pátio índia alfa, condução para 0-0-2-3-9-5, 6-1-1-4-2. Do 4065, copia? Cruzado Campinas 340, decola 1-0 com curva direita. Saída da Eole e da Brito. Intercepta.